a minha escuta guarde. Está autorizado a presente cruzamento da final da 190 e mantenha a minha escuta. Cruzamento da 190 está autorizado, eu mantenho a tua escuta permanente, o Tano de Abraão. Azul 4144 autorizado com fins nível 340. Decola da pista 190 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde tem seta Upper Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5046, frequência do controle 119.8. Cruzado decolar, pista 90, vem para a centena dos dinossos. Cruzado decolar, pista 90, 1 0. O gol 9065, colhendo com a equipe Sol, chão pronto para ataque. 9-0-4. Ali mantém a chané 6314. Mantém 6314. Liberou final da 1-0, Tano de Abrava. Tano de Abrava, controle 119.8. 19.8, até regressa. 9, um instante, para a copa, estou checando. Ok. 1-6-2-0, decolar 238, controle 119.8. 19.8, gol mesmo, 220. Na 6314, vai aguardar só mais um minuto. A aeronave que será feita está em perfil conflitante. É, vai 6314. O solo 1169 está pronto para o puxe no 11. Gol 1169, aguarde, por gentileza. Aguardo. Tem livre decolagem, pista 0, vento 080 graus, 15 nós. Iniciado da 3-1-4. Salvador, gol 9065, está pronto para o táxi. Alterna Campinas, 3 horas e 30, a bordo 122. O Gol 9065, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, chumitou em 1-1-8-95, QNH 1-0-1-0. Afirmativo 1-0, 1-0, limpando à direita, Gol 0-9-6. 163-14, decolado aos 41, controle 119-8. Controle 19-8, boa tarde, 63-14. Tem uma previsão pro gol 1169 para o Spectrum, né? Gol 1169, estamos checando sua CHG. Poderia confirmar a frequência da torre para o 9065? Gol 9065, frequência da torre 118.95. 1895, obrigado. Então, o gol 1169 solicita a previsão antiga que está disponível. Boa tarde, boa 9065. 9065 autorizado, né? Decolar pista 90, vento uma centena, dúzia de nós. Bora, 90, bom, 9065. Notícia, vai aguardar? É que se liberar, a gente põe inicia aqui agora. Confira? Se autorizar, inicia o push, o gol número 9. Clear to pushback and set up 3-1 for 5-3 and call for taxi. Back out of flu, get number 4, report to record taxi, 3-1-4-4. Gol 169, coordenando com a equipe solo, chefe do táxi, vai aguardar mais alguns instantes para sua cópia, ok? Enquanto faz o pushback, a gente vai processando aqui, ó, CHG, tá, ok? Muito obrigado, então, livre para o estacionamento enquanto o processo está na rua, enquanto o gol 169. Salvador, 35364. 35364, continua a aproximação, agora em posição do voo de pouso. Gente, aguardando, 534. Clip 5364, check train, livre pouso, pista 90, vento uma centena, abuso de nós. Gente, agora baixou e travou, 5364. 9065, decolado 244, controle 119.8. 98, obrigado. Oi, boa tarde. O gol 869, sinal LSF foi estabilizado. Gol 1869, continua a aproximação, agora autorização de pouso. Aguardado. 69, autonomia 0339, Terno Galeão, POB 190. IP5364 no solo aos 47, ao livrar à direita 121 decimal 9, boa tarde. Boa tarde, é o drift 5364 livrando a sua escuta. Autorizado para Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3. 69. O gol 1169 está pronto para cópia? Prossiga, pronto, cópia 1169. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da EL, lê após posição Bridge, onde intercepta a UPS 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5031 no transponder, frequência do controle 1119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola a pista 10 com curva direita, perfil da EL, lê da Bridge, intercepta a UPS 16. Aciona 5031 no transponder e controle Salvador 198, gol 1169. O gol 1169, cotejamento correto, autorizado táxi até através do portão 612. Viu e táxi através do 612, gol 1169. Clear, Sector, you are 45, we have 141 control board, into the 3 hour 30 minutes, Alpha AQP, Campinas, Sector, you are 45. 3145, approved text until holding point runway 10, via taxiway India. At the holding point, contact tower 118.95281010. Roger, 3145, clear text April India, and contact tower 18.95, 3145, bye-bye. Tarde, gol 1869, livrado. O gol 1869, autorizado o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1869. O gol 1169 vai seguir a aeronave da TAM e no ponto de espera chama a torre em 1118.95, número 2 para a decolagem. Táxi do TAM, pode. O gol 1169, coordenação. Juliette para o portão 612. Juliette, portão 612, 869. Clear to line up, take off running 10, wind 10 degrees, 10 knots. Boston, 80, 73, 145. Oi, Salvador, boa tarde, hoje é 6290, estamos a 3 milhas de distância. Xené 6210, continua em aproximação, agora apresentação de pouso, uma aeronave da TAM iniciando rolagem no momento, pistão na zero. Gente, aguarda 6210. Oi, Salvador, muito boa tarde, voo 1169, ponto de espera, pista 10 pronto. Voo 1169, mantém o ponto de espera. Mantém, voo 1169. Este Guardião 02, é posto no solo controlado, vento uma centena dos nós. Meia 2-1-0, cruzado pouso pistão 1-0, vento uma centena dos nós. Sente autorizado, pistão 1-0, 6-2-1-0. Tá 3-1-4-5, decolado aos 5-3, controle 1-9-8. 1-9-8, 3-1-4-5, bom dia. Gol 1169, autorizado ali, mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, gol 1169. Chama 6210 no solo 55. Livre direita, chama o solo 121 decimal 9. 219, chama. Decolar pistão 0, vento uma centena, 12 de nós. Vento decolar pistão 0, gol 1169. Controle. Polo, chané 6210. O chané 6210, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette para o 04. em Salvador, muito boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, cheque trem. Tem livre pouso, pistão no zero, vento uma centena, dúzia de nós. Baixou e travou, livre pouso, 4206. Guardião 02, no solo aos 57. Boa tarde. Voo 1169, decolado aos 57, controle 1198. 1198, obrigado, boa tarde. Para o Bush. Azul 4144, aguarde para o pushback devido à aeronave da Avianca que vai craquear no 04. Aguardando a pessoa. O Azul 4144, após o parqueamento da aeronave da Avianca no 04, coordena com a equipe de Salsham, pronto para ataque. Após o parqueamento, está autorizado, chão para ataque, o 4144.